Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Estão na Floresta Encantada, todas as semanas, os sons do rock psicadélico, do rock progressivo, do krautrock, música cósmica e muito mais, sempre com os druidas reunidos na floresta e os sons dos anos 60 e anos 70, especialmente dessas décadas. E começámos com os Golden Earrings, uma banda neerlandesa, uma banda que em 1968 lançou o álbum Miracle Mirror, e é desse disco que fomos buscar hoje o tema de abertura da Floresta Encantada, The Truth About Arthur. Os Golden Earrings, que passaram depois a chamar-se só Golden Earring, sem o S no fim, esta banda neerlandesa que fez história na Europa e com sonoridades do rock psicadélico. Seguimos com os Asylum Choir, é uma dupla norte-americana que lançou dois discos apenas, um em 1968 e outro em 1971. A dupla composta pelo teclista Leon Russell e pelo guitarrista Mark Bennow. Mark Bennow, que tocou, por exemplo, guitarra no disco LA Woman dos Doors. Vamos até ao álbum de estreia, Look Inside the Asylum Choir, um álbum bem na linha da pop psicadélica da época, e vamos escutar a faixa Thieves in the Choir. São os Asylum Choir em 1968. Thank you. figured out good guys with bullets are really quite bad. The truth will come out, stop, look and listen before you've been had. The magic policeman, he don't need a reason to call you right. I hear them sneaking through laws that should keep them from coming inside. It's up to you. It's up to you. Primeiro estivemos com a pop psicadélica dos Asylum Choir, uma dupla norte-americana. Escutámos Thieves in the Choir para o disco de estreia dos Asylum Choir, lançado em 1968, o registro Look Inside de Asylum Choir. Entretanto, estivemos com os Tea and Symphony, é uma banda britânica da zona de Birmingham, podemos descrevê-la como folk progressiva. Lançaram apenas dois discos, um em 1969 e outro em 1970. Os dois álbuns saíram por uma bem conhecida etiqueta britânica, Harvest Records, uma subsidiária da EMI e mais virada para o rock progressivo. Eles, os Tea and Symphony, chegaram mesmo a estar na coletânea Picnic, Breath of Fresh Air, uma conhecida coletânea com o selo da Harvest e que reunia faixas dos Deep Purple, dos Pink Floyd, dos Pretty Things, de Roy Harper ou Kevin Ayers, e a banda, os Tea and Symphony, também estiveram nesta coletânea, precisamente com a música que rodou hoje na Floresta Encantada, a faixa Maybe My Mind with Egg, e que também podemos encontrar no álbum de estreia dos Tea and Symphony de 1969. E agora seguimos com David Crosby, dos Byrds e também de Crosby, Stills, Nash and Young, mas vamos até o álbum de estreia de David Crosby, lançado em 1971, um álbum hoje bem mais aplaudido do que na época quando saiu. As críticas foram mesmo terríveis para este disco de David Crosby. Hoje é tido como uma peça importante, um álbum de culto de uma nova folk, uma folk diferente, mais alternativa. O registro If I Could Only Remember My Name é de 71, é o álbum de estreia de David Crosby. Vamos ouvir a faixa Laughing. Shifting around, need I make Primeiro na Floresta Encantada, David Crosby, no seu primeiro disco a solo, lançado em 1971, If I Could Only Remember My Name, escutámos a faixa Laughing, para um disco que inclui muitos convidados, como por exemplo Jerry Garcia, dos Grateful Dead, também Graham Nash, Neil Young ou Johnny Mitchell, entre outros músicos da costa oeste dos Estados Unidos. Um álbum que na altura não foi muito bem recebido, mas é hoje como uma peça crucial, não só para percebermos o percurso de David Crosby, mas também de uma nova folk, uma folk mais alternativa, que tem aqui um dos seus momentos mais importantes. De David Crosby passámos para Tim Buckley, em 1967, o segundo álbum de Tim Buckley, o pai de Jeff Buckley, o registro Goodbye and Hello. Escutámos a faixa Phantasmagoria Into, uma das canções do disco lançado em 1967 por parte de Tim Buckley. E agora ficamos com um dos nomes mais importantes da música popular e saidinho dos anos 60, Kim Fowley. Para além de uma longa carreira a solo e a nome próprio, foi também produtor, compositor e também agente de uma série de outras bandas, dos Soft Machine aos Seekers, passando pelas Runaways. Ele foi agente das Runaways e tem também um papel muito importante no desenvolvimento da pop psicadélica, por exemplo a faixa The Trip de meados dos anos 60, um tema que fez história. Mas vamos viajar até 1970, até o álbum The Day The Earth Stood Still, e vamos ouvir uma faixa longa, são 8 minutos, com Kim Fowley a assinalar a morte da América, dos Estados Unidos da América. A faixa tem como título Is America Dead, pertence então ao álbum de 1970, The Day The Earth Stood Still, com Kim Fowley a cantar, mas também com spoken word aqui pelo meio da faixa. Is American Dead, este é Kim Fowley. Are we lost? Are we lost? Are we lost? Is America dead? Are we lost? Lost? Lost? Lost? Angry, angry, madness motion. Destruction is your life devotion. For love and peace do we have to fight? The face of you is as dark as night. Baby, is America dead? Are we dying? Are you the one who's dead? Baby, is America dead? Are you the brave new world or the end instead? Baby, is America dead? Baby, is America dead? Baby, is America dead? Are we dying? Are you the one who's dead? Baby, is America dead? Are you the brave new world or the end instead? Baby, is America dead? Baby, is America dead? Baby, is America dead? The streets are cloudy and the streets are red. People are screaming and people are yelling. The way is the left and the way that they're telling. The older folks, they don't have a chance. They don't know how to sing and they don't know how to dance. But don't we know they fought in a war before we were here, a long time before. Do you really think that America's dead? Do you really think that America's dead? Where you gonna live if it's dead? Well, where you gonna love if it's dead? Where you gonna groove if it's dead? If America's dead, are you the one who's dead instead? Is America dead? Is America dead? At Woodstock last summer, everybody asked if there was a brand new nation. They asked about Toronto. They said that's gonna be the brand new nation. But those nations had a lot of mud. Those nations had a lot of water. What about America? If America's dead, will a big cloud crawl across America? What did we live for? Is America? Is America? Are we America? Are we the universe? Are we the universe? Then who's the lie? Is America in our minds? Or are we in America's minds? Everybody, where are we? Are we dead? Are we dead? Are we? Is America? Is America? America? God shed your grace. All kinds of stones and all kinds of rocks. Gonna burn down the bridge, gonna burn down the block. Gonna set fire to this whole damn nation. Gonna create all kinds of sensation. Baby, is America dead? Are we dying? Are you the one who's dead? Baby, is America dead? Are you the brave new world or the end instead? Oh. Oh, say, can you see by the dawn's early light? Fourscore and too many trips ago, one of my brothers, he got stopped out in the Far East when they sent his coffin home. My mother said, is America dead? Dead? Is Frankenstein or Jerry Rubin? Or who will be our president? Who's gonna be our president? Will it be teenage girls in the Senate? Will it be spare change freaks in the White House? Who's gonna be in the House of Congress? Dwarfs and midgets! Did George Washington really grow marijuana on his Virginia plantation? And tell me about America. Is America dead? Is America dead? Is America dead? Is it? Is it? Is it? Is it? Listen, man, I hear that if you save your money up, if you save your bread, you can split to Europe and work your way over on one of those tramp steamers, you know. And when you get there, all these chicks come out and say, hey, America, and hey, man, they say America's dead, you know, and you can stay in our country. What do you mean? Yeah, you can stay in our country, and we don't have toilets or electricity or vitamins, but, man, that's all right. Is America dead, baby? Is America dead, baby? Is America dead, baby? Is America dead, baby? Is America dead, baby? Is America dead, baby? Ah, yeah! Come on! Ah, come on! All right! Baby, is America dead? John, are you the one who's dead? Baby, is America dead? Are you the brave new world or the end instead? Baby, is America dead? Oh, John, are you the one who's dead? Baby, is America dead? Are you the brave new world or the end instead? Ah! Yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Is America really dead? I am it, and you are it, and she is it, and that is that. Floresta Encantada, primeiro com Kim Fowley em 1970 para o disco de Kim Fowley, The Day the Earth Stood Still. Escutámos America Is America Dead, assim que é, Is America Dead, de Kim Fowley. Entretanto, um momento bem mais sinfónico, é uma banda alemã, chamam-se Cannabis India, fizeram apenas gravações em 1973, na verdade essas gravações só ficaram conhecidas em 2009, no entanto, na altura, durante os anos 70, esta banda alemã, formada na zona de Düsseldorf, partilhou palco, por exemplo, com os Earth and Fire ou com Beggar's Opera, uma banda também de rock sinfónico e progressivo, e assente também no teclado, como acontece aqui também com Cannabis India, a faixa Hand of the King, uma dessas gravações de 1973, que só viram a luz do dia em 2009. E seguimos com Emerson, Lake and Palmer, já que falávamos de rock sinfónico e com muitos teclados à mistura, um verdadeiro super grupo. Emerson, Lake and Palmer estrearam-se em 1970 e esta é uma das músicas desse primeiro disco de Emerson, Lake and Palmer, a faixa The Barbarian. Para ouvir agora na Floresta Encantada o rock sinfónico de Emerson, Lake and Palmer. Na Floresta Encantada, em 1970, no disco de estreia de Emerson, Lake & Palmer, um supergrupo dos anos 70, constituído pelos teclados de Keith Emerson, ele que vinha dos Nice, também Greg Lake, que tocou com King Crimson, Greg Lake no baixo, e Carl Palmer na bateria, ele que fez parte dos Atomic Rooster. Juntos marcaram definitivamente os anos 70 e o género rock progressivo e rock sinfónico, e escutámos então a faixa da Barbarian. Estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada e para o final fica, e como tem sido habitual, o momento Zuvi Zeva Zapa. Zuvi Zeva Zapa. Zuvi Zeva Zapa. Zuvi Zeva Zapa é o espaço da Floresta Encantada em que passamos sempre uma música de Frank Zappa, e hoje viajamos até 1982, até ao registro Ship Arriving Too Late to Save a Drowning Witch. Já fomos a este disco há algumas semanas na Floresta Encantada, mas passámos outra música. Vamos ouvir a faixa Drowning Witch, é um tema longo de Frank Zappa em inícios dos anos 80, para este registro, Ship Arriving Too Late to Save a Drowning Witch. Frank Zappa a fechar a Floresta Encantada. Spew-infested waterways. Hey, hey, she could get radiation all over her. She could mutate insanely. She could mutate insanely. That's right. You know, she could go on the freeway and grow up to be 15 feet tall and scary looking. And then cars can crash all over the place as a result of people with white shirts on. Close enough to see her face. Sardines in her eyebrows. Lobsters up and down her forehead. All of them horribly large from radiation. And smelling very bad. And dangerous. Maybe a submarine could save. Bring her home to the Navy for some kind of ritual sacrifice. Ah!